Resumo do plenário. A Assembleia Legislativa do Rio aprovou nesta quinta-feira, 22 de agosto, em discussão única, o projeto de lei 1879 de 2012, que inclui na lei com as diretrizes da educação no Estado, lei 4.528 de 2005, o trecho tratando da fiscalização das escolas, voltado para a atuação das escolas privadas. A proposta do deputado Conte Bittencourt, do PPS, estabelece suspensão por 5 anos de mantenedores, diretores, secretários e professores orientadores de instituições onde sejam detectadas irregularidades que resultem no encerramento das atividades. Mas hoje, para você abrir uma escola no sistema, você tem que ter um diretor com registro, você tem que ter um vice-diretor, um secretário e, quando ensino profissionalizante, um professor responsável pelo projeto do curso. Então, a escola, para ser aberta, ela tem que apresentar o registro de 4 profissionais legalmente aptos a atuar no mercado. Tá? Esses profissionais que emprestam seus registros para donos de escolas sem compromisso com a regularidade do sistema, é você, para um diretor de escola, para emprestar o seu registro a um proprietário de uma escola, ele tem que conhecer a origem desse proprietário, a responsabilidade desse proprietário. Ele tem a obrigação profissional de saber se a escola está regularizada, com os atos autorizativos do Conselho Estadual de Educação, para que ela pertença ao sistema. O projeto vai para o governador Sérgio Cabral, que terá 15 dias úteis para sancionar ou vetar a lei. Reportagem, Ronaldo Ribeiro.